Olá, queridos ouvintes da Rádio Aconchego. Iniciamos mais um programa Prato Cheio e o tema de hoje é sobre doenças crônicas não transmissíveis e como deve ser a alimentação de portadores destas doenças. Hoje vamos falar especificamente de diabetes, hipertensão e câncer. Teremos algumas dicas no decorrer do programa. Fique com a gente até o final e aproveite. Pois bem, estamos aqui com a nossa graduanda de nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, Melissa Moser. Então, Melissa, o que temos de novidade para esses casos? Bom dia, Cícero, Fábio, e bom dia a vocês, ouvintes. Antes de iniciarmos o diálogo sobre qual a forma devemos cuidar da nossa alimentação na doença crônica, a gente deve entender o que são essas condições. Chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, condições que não são passadas de pessoa para pessoa e que existe um controle, porém não há cura. São doenças de progressão lenta e de longa duração, que muitas vezes levamos por toda a vida. Podem ser silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a qualidade de vida. Nos dois casos, representam risco para o paciente. Entre as principais doenças crônicas não transmissíveis estão doenças cardiovasculares, que são aquelas voltadas ao coração, doenças respiratórias crônicas, como bronquite, asma, DPO, rinite, hipertensão, o câncer, diabetes e doenças metabólicas, como por exemplo a obesidade, diabetes e dislipidemias. Ou seja, um bom hábito alimentar, tomar os medicamentos corretamente e seguir as orientações médicas é fundamental para o sucesso do seu tratamento. A primeira dica seria: vá ao nutricionista. Ele fará o seu acompanhamento profissional necessário para que essa condição seja controlada da melhor forma. Obrigado, Mel. Mel, sobre esse assunto, é cada vez mais comum a seguinte cena: fui ao médico, estou diabético. E agora? Você, ouvinte, que descobre que está com diabetes, precisa se preparar para seguir algumas orientações médicas e nutricionais. Melissa, temos algumas dicas? Temos sim, Cícero. Na condição de portador de diabetes, a atenção dada ao que se ingere na alimentação deve ter prioridade. A escolha correta dos alimentos trará maior qualidade de vida e, sem dúvida, será a peça fundamental no controle da doença. Um exemplo: carboidrato, ele será convertido em açúcar no nosso corpo. Logo, deve ter uma atenção às quantidades que devemos ingerir este tipo de alimento. Uma outra atividade, não menos importante, é o cuidado com os horários e as dosagens da insulina ou do outro medicamento que faça parte do seu tratamento. O uso correto do medicamento garantirá a você o sucesso na nova fase de vida. Consulte regularmente seu nutricionista, o seu médico e tenha um acompanhamento profissional. Ele vai garantir a você excelentes resultados. Então, aqui vai caber uma máxima na administração do remédio: só podemos melhorar aquilo que é medido. Então, prestar atenção nisso aí. E sempre, sempre, sempre acompanhe os seus resultados. Ótimo, Mel. E os nossos ouvintes devem estar se perguntando: e quais as causas dessas doenças? Apesar desta realidade, a maioria das doenças crônicas pode ser prevenida ou até mesmo controladas, possibilitando viver com qualidade. Para isso, é preciso, primeiramente, a gente estar lá, o quê? Conhecer a doença e, segundo, a gente tratar da melhor forma e contínua. As doenças crônicas não estão associadas a uma causa única, ou seja, normalmente são decorrentes de múltiplos fatores relacionados. Pode ser condição de saúde, hábitos de saúde, entre outras coisas. Nas condições de saúde, a gente tem a obesidade, se é uma doença congênita, ou seja, que a gente vai adquirir no nosso nascimento, que é aquela diabetes do tipo 1, doenças genéticas produzidas por alterações do DNA, comorbidades, ou seja, associação com outras doenças já existentes. Nos hábitos de saúde, embora os fatores de risco devam ser considerados em conjunto para compreender e tratar uma doença crônica, podemos relacioná-las com hábitos de vida que vão influenciar o seu surgimento. Portanto, existe uma tríade interessante, tanto para a prevenção como para o controle dessa doença aqui. Então, seriam quais? O cuidado com a alimentação, vou enfatizar isso aqui, praticar irregularmente os exercícios físicos e ter adesão ao seu tratamento medicamentoso, caso seja necessário para você ter o seu controle, né? Então, temos a seguir algumas dicas valiosas sobre a primeira parte da tríade para todos os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Sobre as mudanças nos hábitos, né? A escolha de alimentos saudáveis é fundamental, pois um estilo de vida saudável pode melhorar a expectativa e também a qualidade de vida. Então, vamos começar incluindo no seu dia a dia essa mudança de hábito. Então, quais dicas eu poderia falar em relação a isso? Escolha de alimentos saudáveis e variados. Por exemplo, no almoço, metade do prato deve conter vegetais coloridos, principalmente os verdes escuros e amarelos. Também vamos continuar aqui. O controle e a quantidade de comida. Desta forma, a gente vai estar reduzindo os riscos de contrair essas doenças, como hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. Por exemplo, se a gente come alimentos ricos em sal, muitos embutidos, a gente vai estar o quê? Predispondo a um caso de hipertensão. No diabetes, seria alimentos ricos em açúcares, carboidratos, então seria bom evitar. Não é excluir da sua alimentação, é só ter um controle no seu consumo. E claro, regular os seus horários de alimentação, porque os hormônios, eles vão ter picos de funcionamento. Então, se a gente regular os horários, vai ajudar nesse controle. Também outra dica de extrema importância seria para toda a família estar envolvida nesse processo de mudança. Não sei só você, mas todo mundo. Que ótimo, Melissa. Ô, Melissa, é verdade que a gente tem alimentos perigosos? É sim, Cícero. E é sim, meu querido ouvinte. Alguns alimentos devem ser evitados diariamente, pois são considerados muito perigosos para a nossa saúde. O consumo e alimentos industrializados, como, por exemplo, refrigerantes, batata fritas, alimentos ricos em gordura trans, como os sorvetes e também as margarinas, devem ser evitados. Porque isso vai acontecer o quê, né? Eles vão influenciar o desenvolvimento dessas doenças, não só para o diabetes ou hipertensão, mas para qualquer doença crônica, aquelas que eu falei anteriormente, como o câncer, a hipertensão, entre outros. Cereais em gerais, a maioria tem muito açúcar de adição. Refrigerante, meu Deus do céu, esse é um belo vilão. Uma dose de 250 ml de Coca-Cola contém aproximadamente 27 gramas de açúcar. E eles equivalem a 4 ou 5 colheres pequenas de açúcar. Então, imagina só essa quantidade. Agora vamos lá. A gente faz isso e a gente ainda adiciona 5 colheres de açúcar em um recipiente e a gente ainda come mais açúcar. Então, esse bolinho de açúcar vai crescendo cada vez mais. E é exatamente isso que acontece se a gente consumir esse refrigerante mais outros alimentos. Então, a gente vai acumular essa quantidade de açúcar no nosso corpo, que só vai piorando essa situação. Então, vamos ter cuidado. Ótimo, Melissa. Tivemos aí, então, as dicas para a primeira tríade, que é em relação à alimentação. Agora, você falou que são três, né? E na segunda tríade, a prática de exercício físico, temos algumas dicas? Temos sim. Independente da doença crônica que tenhamos, ou diabetes, ou pressão alta, ou câncer, praticar exercícios físicos sempre serão uma ferramenta interessante. Seguem aqui algumas orientações para vocês, ouvintes. Pratiquem atividades físicas regulares, pelo menos 6 vezes por semana, seja musculação, caminhada, natação, entre outros, o yoga daí do CIS. Seja ativo pelo menos 20 minutos por dia. Vamos lá, vamos continuar a nossa dica de atividade física. Agora também vamos focar no nosso controle do peso corporal. O sobrepeso, ele vai aumentar o risco de desenvolver essa diabetes e essa hipertensão. Além disso, o excesso de peso sobrecarrega as articulações, sobretudo os membros inferiores. Então, por que eu falei isso? Para lembrar vocês que o exercício faz bem se realizado com segurança. Então, a gente deve procurar a orientação do profissional para ele dizer qual o melhor e qual perfil de exercício vai se enquadrar na nossa saúde. Ótimo, Melissa. Então, falamos sobre alimentação, falamos sobre o exercício físico e, para completar, tratamento medicamentoso. O que seria ideal para a gente fazer nessa parte da tríade? Nessa parte, a gente deve conhecer bem os seus medicamentos. É bom perguntar ao médico como eles funcionam, quais horários certinhos eu devo tomar e consumir, e as doses, né, para evitar sobrecarga. Ótimo, ótimo. Nosso querido ouvinte já deve estar ansioso para receber mais informações. Então, segura a ansiedade aí, ouvinte, que a gente tem mais informações. E as principais, elas sempre ficam para o final, né, Melissa? É isso aí. O que que temos aí? Você falou de alimento que é ruim, você falou de coisas que a gente deve evitar, coisas que a gente não deve fazer. E o que a gente deve fazer? O que a gente deve comer? É, né, que comer a gente também deve comer. Então, vamos lá. Quais são os alimentos que a gente indica incluir? Vão ser alimentos ricos em fibras, por exemplo, aveia, chia, pois além de melhorar o trânsito intestinal, ele vai retardar a digestão e evitar os picos de glicemia e também, ó, vai aumentar a saciedade. Olha que legal, que é a sensação. A gente não tá com fome? Quando a gente ingere esses alimentos, a gente vai ficar com mais plenitude. comerem tudo, que é aquela sensação de barriga cheia. Esses alimentos causam isso. A gente também tem o azeite extra virgem, que ele vai ser responsável pela redução da inflamação e também vai melhorar o índice glicêmico. Frutas vermelhas, com pouco carboidratos, principalmente para aquelas pessoas que têm o quadro de diabetes, né? Muita fibra, como eu falei anteriormente. Isso vai fazer o quê? Vai quebrar essa questão do açúcar elevado no nosso corpo. Então é bom a gente também colocar os antioxidantes que vão estar nas frutas. Então a gente juntou fibra, antioxidante, tudo isso para melhorar a sua alimentação e, consequentemente, o seu metabolismo e evitar os picos altos de glicemia, picos altos de pressão. Então, se prepara aí. Ótimo, Melissa. Agora a gente percebeu que as dicas foram só para os diabéticos, né? E para quem tem hipertensão? Tem algum alimento que ele possa, que ele deva incluir na sua alimentação? Tem sim. Os grãos que a gente vai acabar substituindo, né? Porque os hipertensos têm aquele problema com sal. Geralmente, comidas que têm muito sal são mortadelas, carnes. Então, o que a gente pode fazer? Vamos substituir? Bora colocar um feijão, uma soja, uma lentilha, que tudo isso vai ajudar a excretar o sódio pela urina e também, ó, ajuda a emagrecer e vai reduzir a tua pressão. Então, só coisas excelentes. As frutas, principalmente goiaba, mamão, papaya, morango, laranja, melancia, melão, e aí vai um monte. Tudinho vai ajudar a eliminar o sódio que vai estar lá no teu organismo em excesso. A água de coco também tem bastante potássio. E nesse calorzão que tá fazendo, hein, Cícero? Pode ser consumida com controle, né? Então a gente pode tomar. Só fique atento se o seu médico notar alterações, né, nos exames de potássio no sangue. Então, cuidado. E se estiver alto, é bom procurar sua nutricionista ou seu médico para informar o que você deve fazer. Mel, agora eu senti falta. Acredito que a gente não falou nada a respeito de alimentos a serem evitados na hipertensão. Tem alguma dica para dar? Tenho sim, ó. Como já sabemos, o paciente com pressão alta precisa regular o consumo do sal. Então, claro, seria evitar adicionar sal nas preparações e deixar o saleiro na mesa longe. A gente não deixa lá o salzinho, né, pra ir botando na salada. O conselho que eu dou a vocês, guarde ele no armário quando você for comer. Além disso, os alimentos embutidos são ricos em sódio, porque isso vai ajudar eles a não se degradar. Então, o que são alimentos embutidos? É a mortadela, é o presunto, é a calabresa, a salsicha. Só alimento gostoso, hein? Mas não é bom pra saúde, não. Então é bom a gente evitar estar consumindo todos os dias. Não é banir da sua vida. Você pode consumir, mas tem que ter cuidado e moderação. Da mesma forma, consumir bebida alcoólica não é seguro. O álcool também piora a pressão. Logo, tenha cuidado. Se você não consegue regular a pressão, mesmo reduzindo o sal, talvez o problema seja o consumo das bebidas com álcool. E eu já escutei muita gente, Cícero, falando que, ah, vou tomar uma, vou guardar o remédio. Só que isso não é legal. Você pode provocar um pico muito alto na sua pressão, que pode levar a um acidente cardiovascular. Então, se você faz isso, cuidado, não faça. E, para finalizar, aqui as minhas dicas. Eu vou ajudar vocês como prevenir e ajudar também o tratamento do câncer. Então, alguns tipos de câncer, eles vão ter relação direta com a alimentação. Ou seja, com o que a gente pode comer ou deixar de comer, né? Pode provocar o surgimento de um tumor. Então, tudo isso que eu falei anteriormente vai ajudar vocês a evitar esse quadro, ou se você já tiver, a melhorar no seu tratamento. Então, a gente vai comer o mais natural possível. Sempre procurar raízes, sementes, grãos que vão proteger vocês dessas doenças. Quanto mais artificial é a sua alimentação, infelizmente mais propício a isso você vai estar. Porque os conservantes, os aditivos são cheios de substâncias químicas que podem modificar a sua célula, provocando o surgimento desse câncer. Então, vamos ter cuidado nisso aí. Obrigada, gente. Ótimo, Mel. A gente agradece. Nossos ouvintes certamente se beneficiaram muito das suas dicas. Chegamos ao final de mais um programa. Esperamos que todos tenham aproveitado bastante as dicas da Mel. Isso aí. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da Mel, podem ir no Instagram. Como é o Instagram, Mel? @melmosenutrição. Pronto. Visitem a Mel e vocês vão ver muitas dicas de nutrição. A dica que fica é: acompanhe seus resultados, cuide bem da sua saúde e teremos sempre uma vida melhor. Obrigado, gente. Bom dia.